Você está inscrito em Liga Café. Seu último jogo, 620.670 km. Estúdios, duas filantias, meia quatro, três para Brasil. Transistores, quatro do Paróis, nove, sete, TV, sete, Brasil. E eu desisto, a menina volta a bater, bota a bateria, a menina volta a estar. Já pensou em um Corolla M97 na sua garagem? O que sonho pode se tornar realidade? Compre um bilhete da excelente amigos da Rádio Cultura por apenas R$10. Basta ir na Livraria Cultura, mandar um zap para 3226-8724. Vai perder essa oportunidade? Corre! O bilhete já comprei! A nova cultura está sempre com você. Sempre com você. Estamos diante da graça do Senhor, um novo dia está se iniciando. Muito bom dia, querido ouvinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É a família Cultura que está chegando aí na sua casa. E esse é o programa Bom Dia Cultura, que está apenas começando. A sua sintonia é a M670. Estamos na rádio da Imaculada Conceição, a rádio primeiro lugar no nosso estado. Amanhã voltaremos a partir das 3 horas com a jornada esportiva. Lembrando que às 2 horas tem mais esporte com Daniel Damaso. Técnica de Selmar, lá nos transmissores, Daniel e Anselmo. Equipe campeã coordenada pelo Emanuel Fonseca, direção-geral do padre Marcelo Conceição. Direção de programação de Marcos Simões. Aquele abraço, aproveite o sabadão, até amanhã domingo, viu? Fui! Thank you.